che oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Contra tempo, sem momento, ao relento, pulso tenso, olhar tenso, sem sentir sentido, só sentir o silêncio intenso, cativo, engenho, sopro do vento, a força da vida habita em si, viva Dante que vi, conheci o sentido, tão longe de mim daqui. Na cidade do tempo, sem dono que habita, o sonho da gente que planta semente na fauna imprudente, a colheita maldita, a mente doente, a mente que sente sentido do homem perdido, no mito, no mar de magia, mentira, alucina, encruzilha a doutrina, o êxito existe, o trono a mercê, o império do seu, o extremo poder, o estado contemplou, na saga da sorte, o ciclo, o sepulcro. Da tirania, da tirania. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Seres sádicos com sonhos plásticos são frutos amargos, tantos nefastos. Pensamentos do tormenta que se fez, refez, me desfez a morbidez, a vez da solidez, da semente do caos. São pensamentos maus, próximos à embriaguez. Reféns de uma era que rega a arrogância, resulta a louca luta, o fruto da ganância. Bonança, a distância, o sofrimento, a alma corta. Bem certo com o inferno, mas perto a cada hora. Glória a nossa morte em gritos secos, a beleza que nos encanta e arde em seus beijos. Pretexto incontestado, absoluta amargura, estrutura a loucura na lacuna da clausura. Obscura condição, triste situação, são tão boa tentação, frustração, recanção de maldição. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita ruge. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita ruge. No território da guerra, agarro o osso da miséria. Rompo horror adentro, rezo, arrisca velhas regras. Sou dessa selva, deslumbrada cortesã. Preservo o precipício, sou das trevas guardiã. Eu me dissolvo na engrenagem, sem beleza ou maquiagem. Finalmente conquistei a minha desumanidade. Patética insistência, caquética demência. Tirania absoluta, obsoleta existência. Aprecio a matança, a descrença, a vingança. O apartheid social que sutilmente se agiganta. Cada umbigo um destino, um caminho, uma comando. Olho por olho, todos cegos, a maldade não se cansa, não. Sentimentos blindados acionam corpos ilhados. Os mensageiros do holocausto rimando em modo automático. Retrato desfocado de um cenário moderno. Um contingente alienado de soldados do ego. Ha! De soldados do ego. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. No laço sublime, a plena sintonia. O mais puro ódio, a esplendorosa agonia. Mais morto do que vivo, registro em fino sangue. Avante com a dor, dor forte e constante. Avante grandes fantoches, rouba é de todos os santos. Estrume imaculado, escarne do demônio. Abate fascistas, vocês não passarão. Fascistas não passarão, fascistas não passarão. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. De metades, metades, mentalidade de males. O mundo que não me cale, encarna, invade a cidade. Rudimentares, metades, mentalidade de males. O mundo que não me cale, encarna, invade a cidade. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude. Encontros, encontros, confrontos, sonhos tão mundanos. Se cale e acolhe, acorde da colheita rude.